Eu já tentei de tudo, correndo pelo mundo, buscando encontrar alguma solução. Dificilmente alguém me estendeu as mãos, sem forças para caminhar, somente a fé pra continuar acreditando. Foi quando eu ouvi falar que por ali ia passar Jesus. Eu já não tinha nada mais o que perder, então eu resolvi tentar. Me arrastei até chegar só pra te toquei. Foi quando de repente eu sarei. Saiu virtude das suas vestes por apenas te tocar. Imagina quando eu te abraçar. Eu te toquei e a sentença que estava em mim foi anulada no momento em que o Senhor falou pra mim: filho, a tua fé te salvou. Oh, aleluia! Ele é o Todo-Poderoso. Oh, glória! Foi quando eu ouvi falar que por ali ia perder. Então eu resolvi tentar. Me arrastei até chegar só pra te tocar. Só pra te tocar. Eu te toquei. Foi quando de repente eu sarei. Saiu virtude das tuas vestes por apenas te tocar. Imagina quando eu te abraçar. Eu te toquei e a sentença que estava em mim foi anulada no momento em que o Senhor falou pra mim: filho, começou caiu virtude das suas vestes, por apenas te tocar.